Ao que se... embriagar de amor pelo Senhor nesta hora. Você pode se embriagar de amor. Noivo amado. Noivo amado. Recebe o nosso amor, Senhor. Seu amado.